Eu te Jacó, o grande eu sou, rei dos anjos, filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que um trovão, com tua glória vem, Senhor. Yeah. tierra.